muito bom dia a todos. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima semana. Ora, estou aqui com mais uma vez com a missão, o fim de semana à porta. Ora, então para quem trabalha, boa coragem. Para quem viaja, muita coragem também. E para vocês que estão em casa à escuta da nossa emissão, o fim de semana. Ora, então vamos começar com mais música e até ao meio-dia. Estarei aqui com você das 9 até ao meio-dia. Então vamos já continuar com Aquela Noite Chorei. Acredita em anjos sempre para não cair. Acredito em anjos, que a vida me dá e me faz ver que eu chegarei contigo, Senhor. A magia com asas que voam bem. Verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre. Eu chegarei contigo, Senhor. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Yeah.

meu bem, por aí a passear. Quero mundo a caminhar sem o meu bem, eu não posso ficar. Quero voar bem alto, mais alto que eu puder, nas asas do meu afastado, diz o ditado que é do pior. Pois pode vir outro amor, pois pode vir outro amor. Por isso te peço agora, não vás para fora, porque talvez no dia que tu regresses eu tenha outra e era uma vez. Ou quando for visitar-te tu também tenhas já um francês. Meu bem, não vá para hoje assim, que eu canto lá vai ser o fim. Meu bem, não vá, pois eu cá sei que o catulá não nos faz bem. Eu catulá, vamos sofrer. Eu catulá, vamos ter dor. E a distância pouco e pouco pode matar nosso amor. Eu catulá, vamos sofrer. Eu catulá, vamos chorar. E a distância pouco e pouco pode nosso amor matar. Amores quando ausentes, diz nossa gente que só faz mal. Acaba por ser fatal, acaba por ser fatal. Por isso sou verdadeiro, para o estrangeiro não vás, ai não. Que eu posso ir de surpresa e encontrar-te noutra paixão. Tu podes vir sem dizer, eu já pertencer a outro coração. Meu bem, não vá, para hoje é sim.

ainda estão duas cidades e nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava de ouvir, pode ser bem assim. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo, orgulho é indecente. Continuamos então com Dia Paizão, Eu Era Menino. Então espero que vocês estejam a passar aí desse lado uma ótima manhã de sexta-feira, 25 de janeiro. Então se você tem ideias de pedir um disco pedido, você só é telefonar para o 02-38-43-48-00, que a gente está aqui para receber os telefonemas e passar a música que você deseja ouvir. Ora, pois ouvimos de ouvir uma bonita desgarrada. Então, e vamos começar com uma música que é do disco pedido já, que é da parte de Margarida para seu marido e filhos, que deseja um ótimo dia e com muita saúde. E então, vou passar aqui uma cançãozinha que tem por Vítor Espadinha, Foi em Setembro que Te Conheci. Então vamos ouvir esta linda música. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu queria ser forte, respondi que tinha frio, falei-te do vento norte. Não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia. Ser louco, amar-te e não perder. Sim, eu sei que tudo são recordações. Linda história de amor. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Ora, pois a Rádio Arc-en-Ciel é sempre sol, todo dia. Então, já estou a ver o solzinho aqui a bater no Bilux. E esta manhã estava um bocadinho fresquinho, estava, tinha nos menos 2 graus. Mas agora já está a ficar o tempo melhor. Então, continuamos com a nossa emissão, o fim de semana à porta, que vocês estão à escuta. E espero que estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 25 de janeiro. Então, vamos continuar com as nossas bombocas. Tum, tum, tum. Vamos lá, então. Toca a dançar. Então, 10 horas e 1 minuto, já passamos a nossa primeira hora desta manhã da emissão, o fim de semana à porta, e vamos continuar então com muita, muita música até ao meio-dia. Então, vamos continuar com Carla Maria, Quem é o Homem Português? Vamos a isso! Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, então vamos continuar com a nossa emissão e desta vez tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Miguel para a sua família e amigos e não esquecendo o animador e muito obrigado e todo o auditório da rádio. Ora, então ele pediu-me para passar a canção de Leandro, Que Mal Te Fiz Eu. Então vamos escutar esta bonita música. Não entendo por que não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Porquê? Tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo ou um pobre coitado. Não te chegava, teres matado o nosso amor. Como se eu fosse um pedindo sim. Porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te guia, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que acabamos de ouvir, Leandro, Que Mal Te Fez Eu, que foi pedido de Miguel para toda a sua família e amigos, e não esquecendo o animador. Então, e continuamos com as nossas músicas, e agora vamos continuar com... Ora, continuamos com a crise que está instalada. Isto é verdade, está uma crise que a gente nem sabe o que se passa. Então vamos ouvir esta música. E o barco está a afundar. É os impostos a subir. Ora, está cá uma crise que não se sabe onde é que vai parar, é verdade. Então continuemos com as nossas músicas e vai ser A Lua, Tu e Eu. Então ficamos com José Amaro. Dá-me um abraço. Dia foi dormir e a lua vai surgir. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol. Tanto esta noite ilumina o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Para 10 horas e 20 minutos e continuamos então com Agatha, Faz-te à Vida. Ser que Continuamos então com esta linda música, Gilard, Não Diga Nada. Deixa que eu te abrace com loucura, até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra, por onde você for, para refletir no chão que pisas a imagem deste amor. Deixa que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do seu abraço. Deixa que ele mate de prazer. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que é. Não diga nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos, como se fosse então. A paixão que entra e devora um coração. Pra que eu me alimente de você até de cor. Deixa que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Mas se nada disso lhe interessa, fique calada, não diga nada. Deixe que eu pense o que eu quiser, não diga nada. E continuamos então com Ana Moa, Andorinhas, linda música, 10 horas e 28 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, sexta-feira 25 de janeiro. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, amor, que avião. Não é 26, são 25, as 26 são amanhã. Teu favor. mais, ser forte, avança para o mar. Sobe, encostas, faz apostas na sorte e na rosa. Ora, 10 horas e 34 minutos, então eu peço desculpa a todas as pessoas que ouviram que eu fiz aqui um erro e não sei como, pois nós hoje somos o 21 de janeiro, não o 26, nem o 25, e peço desculpa para quem ouviu e também muito obrigado às pessoas que me telefonaram para me lembrar. Então hoje somos o 21 de janeiro de 2022. Então, vamos continuar com as nossas músicas, e então vai ser as Mineirinhas, Eu Duvido, linda música que a gente vai ouvir. Então, vamos continuar com a nossa emissão, o fim de semana à porta. Então e continuamos com a nossa música da Banda Lusa na pontinha do pé. 10 horas e 38 minutos e vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Então estão à escuta da Rádio Arco-Íris, direto daqui de Orleão. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, porque aqui está bom e o tempinho está a ficar bom. Então vamos ouvir a música. Até esta música eu dedico à Sara Fernanda Campos, que foi ela que me tocou para dizer que hoje não era o 25, é o 21. Ela tem razão. Então, muito obrigado. E para Miguel também. E vocês, desculpem, porque estou avançado uma semana mais. Então, vamos à nossa música. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora, e continuamos então e vamos continuar com Cris Ribeiro, Laurindinha. Ora, 10 horas e 45 minutos, então, e vamos continuar com nossas músicas. Desta vez é mais uma música que é da parte da Ser Esperança para todos os doentes do mundo e para toda a sua família, e não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro e o Senhor Armando e a sua esposa, e também para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, muito obrigado, desejo um ótimo dia. E vamos ouvir, então, o meu rainha da música de Graciano Sagra. Continuamos então com Nelson Costa, Comer Aquilo. Agora vamos comer aquilo então. Meu compadre, tenho um tasco na cidade, um negócio

seja bem-vinda, branquinha e tão linda, lá vem a cegonha. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há remodelado. Ao chegar o outono, anunciando a hora de se ir embora, leva a meia branca. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há remodelado. Horas e 8 minutos, então vamos ficar com o Pito Comboio. E esta música é dedicada de mim mesmo para o meu neto, que ele gosta muito de ouvir, para o meu neto Télio. Também tenho outro, Andreacinho, em Tours. Também é para ele, com muito gosto e prazer. É para todos três. Então vamos escutar. Comboio à beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio do centro da linha. À beira do mar, debaixo do chão, apito ao comboio lá na estação. À beira do mar, debaixo do chão, apito ao comboio lá na estação. Apito ao comboio, lá vem a apitar, apito ao comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio no centro da linha. chegar a bem. Apito o comboio que está no voeiro. Apito o comboio ao chegar a bem. Apito o comboio, lá vem apitar. Apito o comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apito o comboio no centro da linha. E eu

Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só, ou como tu, até tenho outro amor. Também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe. Horas e 35 minutos na nossa rádio, na vossa rádio Arco-Íris 96.2. Então estamos à escuta de Tony Carreira. Normalmente ele era para estar cá hoje no Zenith, mas como ele apanhou o Covid, não pôde estar presente e estará cá, então, no dia 6 de fevereiro no Zenith de Orleans. Esperamos nós que passará tudo bem. Então continuamos com a nossa música. Ora, e continuamos então com uma linda música, Toutes les femmes sont belles. Quem diz que não? As mulheres são muito, muito bonitas. Les femmes sont toutes belles. Qui ressent la du bonheur? Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur. Et cette chanson, c'est pour toutes les femmes qui écoutent la radio Arc-en-Ciel 96.2. Et donc pour toutes les femmes françaises et toutes les femmes portugaises. C'est beaucoup de femmes qui écoutent notre émission tout le matin de 9h jusqu'au midi. La mission, la fin de semaine à Pont. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse ou bien qu'elles aient Continuamos então com o Mundo Novo, a Chivinha, olha a Chivinha. Olha a Chivinha, mé. Ela saiu cedo de casa, foi calada e em segredo. Foi correndo pela calada e entrou no arvoredo. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Ainda antes do meio-dia passou ao lado da ponte, foi apanhando o caminho e perdeu-se no meio do monte. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Encontrei uma velhinha, disse-me que só no centro ela tinha uma chivinha. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Fui à feira, fui por baixo e vim por cima. Fui comprar uma chivinha para dar à minha prima. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. E a chivinha já falava, quis que eu fosse trabalhar enquanto ela descansava. Olha a chivinha, mé. Olha a chivinha, nem Ora, então vimos de ouvir, olha a Chivinha, então vou passar aqui uma canção que tem por título Nilton César, receba as flores que eu lhe dou. Então esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estiveram à escuta da minha missão, da emissão O Fim de Semana à Porta. Ora então, desejo-vos uma ótima sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Então, para vocês, todos que estão aí desse lado, que estiveram à escuta da minha emissão. aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei significa o que tu és para mim. Aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei significa o que tu és para mim. És a minha vida, a minha paixão, a mulher mais linda do meu coração. Ainda recordo o dia que te dei aquela flor e ficou em nós este grande, grande amor. Aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei significa o que tu és para mim. Aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei significa o que tu és para mim. Há muitos anos, longe de ti, meu país. Só Deus sabe a vontade de voltar. Com saudade não consigo ser feliz. Minha terra, minha aldeia, eu recordo. A família e os amigos são meu pranto. Choro. Portugal, meu país, eu canto. Mais perto de ti, minha terra, minha aldeia, eu recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes tão sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. Bem, continuamos então. Oh, lindo, eu vou-me embora. Então, daqui a 5 minutos, se Deus quiser, já partirei. Pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim de mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora então, espero que fosse os seus agrados. Eu conto a mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã de sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, e espero que vocês ficassem contentes com a minha emissão. Então eu desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana, muita saúde, tudo de bom é o que eu desejo. Então daqui a pouco eu vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês escutar algumas informações lá de baixo também, que aquilo lá não anda muito bom. E tudo de bom é o que eu desejo para vocês. Bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Terça-feira estarei cá então com mais uma emissão, as Manhãs Românticas. Então, até lá, cubram-se bem, façam cuidado de vocês e muita, muita atenção. Então, muito bom dia, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e